Quadras de música. We'll be right back. Caros ouvintes, um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 204ª emissão de Quadras de Música, um programa da minha, sua, nossa rádio Antena Web. Hoje, as quadras estilísticas centrar-se-ão no disco, mas dentro de uma perspectiva de cruzamento de géneros musicais. Com base numa lista elaborada há poucas semanas pela estação televisiva Video It 1, ou VH1, iremos recordar bandas de rock conceituadas que, no mesmo período cronológico, optaram por registros um pouco mais dançáveis, sem grande sucesso ou mesmo reconhecimento, ou inclusive sem muita qualidade. Foram tentativas de faixas de febre de sábado à noite, iniciadas com os The Beach Boys, que em 1979 apresentaram uma versão nova de Here Comes the Night, datada 12 anos antes. Uma versão que dura cerca de 11 minutos, mais 8 do que o original, amigos ouvintes. Os Queen também enverdaram por este rumo a certa altura. Decorria o ano 1982, quando em algumas poucas discotecas se escutava a canção Backseat. We'll be right back. Vincent Damon Furnier, reconhecido no panorama musical como Alice Cooper, produziu em 1977 o single No More Love at Your Convenience. Ray Davies criou para o seu agrupamento The Kinks uma melodia disco com referências ao Super-Homem, intitulada Wish I Could Fly Like Superman. Woke up this morning, started to sneeze, had a cigarette and a cup of tea. I looked in the mirror, what did I see? A nine stone weakling with no belief. Sneeze and I blew my nose. I looked in the mirror at my pigeon chest. I had to pull on my clothes because it made me depressed. Surely there must be a way for me to change the shape I'm in, dissatisfied with what I am. I wanna be a better me. Superman, Superman. 1979, foi a vez de um antigo membro dos The Beatles deixar a sua marca no contexto dançarino. A febre disco atingiu Paul McCartney and the Wings, que interpretam ao estilo flamengo Good Night Tonight. Again. cedamos espaço para o agrupamento musical The Grateful Dead, que em 1978 entrou numa rua agitada numa viagem pela Shakedown Street. Regressemos a 1979 para recordar o momento em que James Taylor abandonou durante 4 minutos o seu registro folk rock e country para cantar Day Tripper. I got it good. Aquela que foi, eventualmente, a melodia mais popular entre as 10 cotadas hoje. Os próprios membros dos Kiss admitiram que este single, lançado igualmente em 1979, serviu sobretudo para ter sucesso comercial. Escutemos I Was Made For Loving You. Tonight. I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. And tonight, I wanna lay it at your feet. 'Cause girl, I Os The Rolling Stones também optaram por produzir uma canção disco, apesar de o seu guitarrista Keith Richards não ter gostado deste novo rumo, dizem as crónicas da época. Em 1980, Mick Jagger cedia a voz a Emotional Rescue. Pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a 10 bandas rock conhecidas um pouco por todo o planeta, mas que em determinado período cronológico, no final da década de 1970 ou início da década seguinte, optaram por ignorar temporariamente o rock e produzir melodias disco, num registro algo mais dançável, na maioria dos casos sem grande sucesso. A base foi uma lista elaborada há poucas semanas pela estação televisiva VH1, que escolheu para número 1 uma exceção. Um artista que não ficou conhecido por ter enverdado por um estilo rock. Frank Sinatra irá interpretar uma versão de uma música datada 1932, tornada popular por Cole Porter. Entre as várias gravações que contaram com Sinatra, em 1977 surgiu a vertente disco e até algo chocante de Night and Day. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Longing for you follows wherever I go. In the roaring traffic boom, in the silence of my lonely room, I think of you. Day and night, night and day. It's torment won't ever be true. Could you let me spend my life making love to you?